110 Proto Shenandoah 24. Shenandoah 24, alinha e decola, pista 10, vento calmo. Alinha e decola do 10 com vento calmo, Shenandoah 224. Galeão com 4 horas e 4 autonomia. Espera, Galeão 19044, o voo 1074 tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 012. Ponto de espera pista no 0, chame torre 118 decimal 612 e 1074, tem um bom voo. Via Pátio, Juliette e Alfa no ponto de espera, chamará 102 decimal 612, eu vou no 074, ajustou no 012, boa. Boa noite, 3891, via Bonf 2000, pré 2012. Oi, Salvador, boa noite. O Chinelo 6224 transfere. Oi, 6224, saída PUCA, vigilância. Eu prefiro a saída PUCA, Chinelo 6224. Estabilizado 3226. Com meio 12, repórter estabilizado final. Estabilizado 3226. 6258, vetor sequenciamento, esquerda pro 50. Esquerda pro 50, 6258. Salvador, boa noite, eu vou no 074, pronto, moto espera, dá no 0. Tô no 074, a linha e decola, pista no 0, vento calmo. E decola, dá no 0, vou no 074. Romeu Bravo Oscar, número meia dúzia para pouso, sobrevetor para sequenciamento, agora esquerda proa 060, esquerda proa 060, limite localizador. Essa proa desce para 3000 pés, 2012. Igual no 606, passando de TAP, está livre para 2000? Livre 2000 pés, autorizado LS 1012, no 606. Autorizado LS 1012, 606. 3891, uniforme indicado. 290. É 2 agora para 250, número 7. 3250. É 6258, solicita com esquerda para apresentar a formação pro 035. No 035, reporta livrando a formação para um novo vetor para final, o 6258. Que coisa, passará. Zero 050 para 4058. Afirmativo. Estabilizou 3226. 26 chama por 118, 62. 26, boa noite. Obrigado. Tenha um bom dia. Salvador, bom dia, eu vou no 074. Salvador, vou no 074. 074, prossiga. Colado. 360 da El. 360, utilizado direto da El? Autorizado. Direto da El. Pois não, está 3226. Tem repouso, pistão no zero, está 3226. Não. Está bem, até agora. Romeu Bravosca, reduz para 2209, Romeu Bravosca. Afirmativo, então desce para 2.000 pés com 1.012, mantendo essa prova. Até 250, mais. Controle, Salvador, muito boa noite, rotada 520, passa 180 para 150, informação Bravo, está decidido aqui na prova 80. Ok, desce até o 70. Até o 70 para 520, pode ir voar em táxi ou mares? Mantenha a Mari, 3520. Salvador, 074, solicita a prova 0 por 15 milhas, solicita a formação. Autorizado, 180 a 15 milhas. Que pode vai dar, obrigado. Trip 5436, vetor sequenciamento, esquerda agora na proa norte, limite ao localizador. Esquerda, proa norte, limite localizador, vai cruzar 060 para 050. 6258, reassume proa de Duna, desce para 2000, autorizado LS-1012, 6258. 2000, Duna, com 12, autorizado LS, 250. 4148, está autorizado reassumir na proa de Mari, desce até 80. Estabilizado, foi LS, Gol no 606. Foi 118612. Obrigado, boa noite. Foi Salvador, boa noite, Gol no 606, passando externo, trem embaixo, travado. Vai reduzir 3520, confirma da turma para a pouso? Confirme. A turma para a pouso, certeza? Sétimo para pouso. Oxanair 6224, Recife agora, 12545, alterna 126, décima 85, Oxanair 6224. 2545, 2685, Oxanair 6224. Trip 5436, atinge o 050. 5436, desce para 3000 pés, curva agora à direita na proa 040, vai ultrapassar o curso localizador em 3 milhas. 040? DP 5436, confirme a altitude? 3 mil pais. 3 mil, gente. Pedindo 60, bom, 794. 714, completa a via para 2 mil pais. Ajuste 1012. Via 2012. Oscar, direita na proa 080. Está aguardando o cancelamento do plano para prosseguir visual para a pista 71 e para a Oscar. 06, pista livre, pouso autorizada. Livre, pouso, Goron 606. 06, proa de Duna, reporta estabilizado no ILS, autorizado. Duna, reporta estabilizado, 35436. Autoriza a descida para 2000, para o 35436. Autorizado LS 2000 pés, 1012. Gente, grato, 1012. Avisando 6250. 6250, torre 118, 6200. 2000, obrigado, boa noite. Boa noite. 3891, vetor sequenciamento, vai curvar agora à direita na proa 245. Limite dessa proa 15 milhas. Desce até o nível 50, 3891. Poderia confirmar para o dia passado? Desce até o 50, vetor sequenciamento vai curvar direito na proa 245, limite 15 milhas. Desce o 50, proa 3520? Autorizado, 20. Obrigado, irmão. No 714, vetor sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Gente, vai manter limite lógico, 714. Autorizado, valido, é 1074, pegou? Uno 606 no solo 56, libere direito M1, 21, décima hora. Gente, vai liberar direito, 1219, o gol, Uno 606. Solo é o gol, Uno 606. Romeu autorizado Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette para o 612, 1606. Muito calmo, Salvador. Muito calmo, você. Tem para o Cepeda 3520. No 714, reduz para 170, voa Duna. Autorizado, ele é ser posto estabilizado. O no 714. Mantendo o 70, vai botar. Vai 520, desce para 3 mil pés com 1012. Confirma 3 mil, 1012? Confirma. 1012. Salvador, o 35436, estabilizado o localizador. Torre 118, 612, 5436. 18,6, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite. Trip 5436, 3 milhas e meia do externo, na sua escuta. Trip 5436, número 2 para pouso, informarei que está livre. Na sua escuta, Trip. 5520 vai precisar de esquerda, sua 30, 10 milhas. Ok, 3520, vê pro sequenciamento, vai curvar esquerda para o norte, limite localizador. Norte, vindo, 3891 esquerda, na proa 180. Mantenha ainda os... Confirmando, desce pro 40, 3891. Ok, esquerda 180, está autorizado ao 40, 3891. Sayus Romeu Bravo Oscar, no 1500 com 1012. Para interceptar final da pista 17, Romeu Bravo Oscar, o ideal é 115, ok? Repórter visual para o campo. 1891 na esquerda, na proa 160, desce para 2000, autorizado LS 1012. 3891. Recife agora 1251, alterna 13325 1074. 51-3325, gol no 074. Boa. Boa, azul 4148, vetor sequenciamento esquerda pro 050, limite localizador, desce para 3000, tá 1012. Direito ao Xenai 6258, autorizado Alfa aqui no hotel pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio, o Xenai 6258. Alfa aqui para o pátio 3, 6258. 26, obrigado, boa. Bravo Oscar, chama a torre 118, decimal 612, eu lembro, Oscar. Obrigado, bom serviço, Oscar. Obrigado. Bravo Oscar. Bravo Oscar, a intenção é pouso 97? Positivo. 60 pela esquerda, em reporte interceptando o sinal da 97, amigo Bravo Oscar. 60 pela esquerda, repassaria interceptando. Bravo Oscar. Confirme. Tango Vitor, voa e TAP, desce 50. TAP 50. 20, reassume na proa de Duna, desce para 2000, autorizado LS 1012, 3520. 7 no 4, o número 2 para o povo, informa a repita livre. 7 no 4. 1 no 48, reduzindo 1 no 70, né? Afirmativo, número 4. Obrigado, 4148. Você pode inclusive aumentar 3520. O tráfego que o precede está agora alinhando na final 10 milhas à sua frente. Ele está com indicada de 190 ainda essa redução agora, então você pode aumentar até 190 sem problema. Aumenta um pouquinho. 4148, vai com vara esquerda na proa 20020. Desce para 2010, 2012 e nessa proa intercepta o LS. Casou 4148. Esquerda para 020. Descendo para 2092, intercepta o localizador nessa né? Pronto, obrigado. Trip 5436, autorizado Alfa e Juliette, até terremoto do pátio principal, 5436. Alfa e Juliette, até terremoto do pátio principal, trip 5436. Nossa, que tem condições de completar o 360 interceptado, nada presente? Valeu, 6250. Nós estamos avisando o balizador aqui, seria o pátio 3 mesmo. A posição que foi passada inicialmente pra gente seria a posição 8. Teria como confirmar, por gentileza? 6258, a posição que eu tenho para o senhor aqui é a posição 10 no pátio 3. Só que a princípio o que a gente fala, o que a gente paga é o pátio 3 e o sinalizador deve informar a posição, senhor. Obrigado, estamos aguardando ele aqui, não tem ninguém aqui. Ok. Aviso agora, obrigado. 3891, baixar o trabalho. 3891, número 2 para pouso, informarei que está livre. Eu tenho aprovado 370, senhor, copia? Colo 805, autorizado para Sierra Bravo, November Tango, nível de voo 370, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 119, decimal 8, transponder 5113, gol no 805. Oscar, continue a aproximação, aguarde o eixo da 17, Lúcia. 3, cotejamento correto, gol no 805. Portão 3, time pronto para posicionamento, senhor. Inicialmente para 3 mil pés, novo vetor, vai curvar agora à direita, na proa 050, ultrapassar o curso localizador em 3 milhas e reassumir na proa de Duna, azul 4148. De direita, proa 050, descendo para 3 mil pés, azul 4148. Boa noite, 1714, de boa noite, discussão. Boa noite, Golo 714, táxi aprovado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, 714. Azul 4148 está presente na terceira milha, reassumindo a proa de Duna. Presente, mais 3 milhas, voa Duna, 4148. Está 3520, estabilizou? O 3520 completa a final, chama a torre agora 118, meia dúzia. Os autorizados que estão na 7, vento calmo. Passe. 3170 desce para 3000 pés, 1012. Golf Vitor completa a chegada Mari, reassume chegada Mari, desce 2000 pés, autorizado LSM 12. Reporta estabilizado Romeu Golf, Romeu, confirmando, Golf Tango Vitor, Golf Tango Vitor. Golf, confirma para o Golf Tango Vitor? Ok, completa a chegada Mari para 2000 pés com 1012, autorizado LS, reporta estabilizado. Golf Tango Vitor. Informa que está mantendo proa 0 para 0 à esquerda para estar formação durante 8 milhas. E sem problemas. Após assumir a proa de Duna, reporta final. Tá. Patrulha 48 para Duna, autorizado LS, reporta final. Azul 4148. Direita direto Duna, porta LS 4148. 7, libera direito, 1209. Direito 209, 7329 já. Dois, cinco, zero, nós, o 3170, número 6612. Salvador, 3291. 3891, táxi via Alfa, ingresso pátio 3, chame pronto para ingresso no pátio principal da 3891. Via Alfa, pátio 3, chama pronto para ingresso da 3891. 0035. 3000 pro 035, é 5899. Afirmativo, velocidade a critério 5899. Ciente. 3520, vento calmo, pouso autorizado, pista 10. Pouso, pista 10. Segue via Alfa, chama ingresso na Juliette. Ok, via Alfa, chama ingresso na Juliette, da 3891. Bruno 7 no 4, autorizado ingresso na Índia, portão 1. Índia pro 1, 7 no 4. Utan 3891 da presente tem autorizado ingresso no pátio principal até a remota do mesmo. Atenta ao sinalizador naquela remota, Utan 3891. Ok, autorizado ingresso e está atento ao visualizador, Utan 3891. Solo Gol no 80. Chão 805 em coordenação com a equipe de solo, após o bong da companhia ingressar no portão 1, tem livre puxa acionamento de Mitaxi no 805. Pitango, Vitor Controle. Escuta, já livrou as formações? Ah, tá, já tá curvando a direita já. Tudo na resposta final. É, certo. Estabilizado no LS Patrono 48. Torre 118.612 agora, Azul 4148. 18.6, obrigado, valeu. Salvador, boa noite, Air Coach Canal 024, Information Charlie. Boa noite, Air Portugal 024, Information Charlie, correct. To Lima, Papapa, Batango, half flight level 390. And stand by for your copy, Portugal 024. Standing by for the clearance. Obrigado, Air Coach Canal 024. Norte, 180 Norte, 3264. Web 5899, reduz 170 mais. 170-5899. Solo, remota 12 aqui à esquerda. Então 3891 segue à frente. Segue em frente, no final do pátio existem três áreas, três estacionamentos na remota. E 520 no solo 12, libera a direita e chame o solo 1219. Direita 219, Azul 4148, vento calmo, tem pouso autorizado, pista 1070. Livre pouso, 910, 4148, baixar travado. Alô, Salvador, uma boa noite, 85-20. Bom, 158. Web 5899 vai ultrapassar o localizador, aguardando o vetor final para interceptar o LS, 5899. Tá ciente, 5899. Continua a redução para 170, 5899. Tá reduzindo. Vetor sequenciamento esquerda pro 010, limite localizador. Esquerda 010, limite localizador.